vejo a luz do teu olhar como uma noite de luar, luz que me guia onde eu vou. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que é só ter